Sabemos do futuro, do nosso amanhã. Enfrentamos lutas no caminho. Se não fosse pela cruz lá do Calvário, onde o nosso Rei Jesus deu sua vida, jamais receberíamos o troféu da salvação. Agora